Lamp, welcome to the Pacific. Não há acionamento no portão 5? Tem ativo. Autorizado, acionar no 5 após o tanto da cauda, inicia o push. Ok, com mesa 209. Tá bom. Valeu, boa noite. Oscar, até o quilo para acionamento. Vou acabar o tempo. Oscar, até o quilo, acione na Arestá, chame a torre para o táxi. O ajuste é 1014. Boa noite, eu chamei a 6.0.0.0 pronto. 6310, além mantém. O azul decolado às 14, 198, bom voo. 198, obrigado, boa noite. Salvador, muito boa noite. Azul 4209, decolou passando 1300. Azul 4209, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado e submantém o nível 360. A tela da El até o 360, Azul 4209. Autorizado, puxa no 5, reportar com 604. Controle Salvador, muito boa noite, é o TAN 3178, informação WIC, cruza 200 para 550. TAN 3178, aciona identificação, autorizado de chegada a Mari, desse mantém o nível 050, o ajuste no 04. 050 no 04, chegada a Mari, possibilidade de voaduna? Oi, TAP 3178. E TAP 3178, obrigado. Azul 4209, voe Leda da presente após Leda Bridge. 05.0.0 está pronto. 3-10, já colado às 17, 19-8, bom voo. 19-8, tá boa. O 3305 tá aguardando também o perfil de saída do Ocha, né? E mesmo destino para Recife. 3305, ciente. Autorização quando tiver para Aracaju. Ciente, escute a uísque, aguarde cópia. Na boca. 350 na PUC, a possibilidade de vamos na PRO de Aracaju, Teresa. Aguarde coordenação. Aguardando. 6747, sube, mantém o nível 340, centro Recife no 25.1, alterna no 3325. 125.1, 3325. 076, torre 98, decimal 6. 86, boa noite. Boa. Oi, Salvador, boa noite, Gona 076, ainda 3 mil de certo. 076, ciente a porta externa. Será? O 3305 autorizado, ingresso a decolagem, o vento a 120 com 12. Autorizado ingresso a decolagem, tanto 3305. Do táxi, ele está pronto para o táxi. Quilo, táxi, ingresso na 17, reporte alinhado e pronto, qual é o PLB? É o bolso meio a bordo, ó. Gente. 18, meia, ponto, espera, 1014 no ajuste. Gente, aguarde pista livre do 7. Dado ingresso, reporte alinhado e pronto, até o quilo. Sete meia, pouso autorizado na 10, na centena com 10. Livre pouso na 10, dono 076. Quatro, dois, zero, nove, centro Recife no 25, decimal 1, alterno no 33, decimal 25. 125, 13325, azul 4209, obrigado, boa noite. Boa. Reserva 4, ciente, após o pouso, tráfego na final, ali mantém. 3305 aos 21, 198, bom voo. 198, boa. Poderia manter o 370 como nível final, Oceané 6310? Aguarde, 6310. Aguardado. Controle Salvador, boa noite, Altan 3305, passando 3 mil pés para 330. Tá 3305, contato radar, subindo e mantendo 330, na Puca. Tá na Puca, subindo e mantendo 330, Altan 3305. É 390, sub mantém o nível 290 restrito pelo centro, chame centro Recife no 25, decimal 45, alterno no 26, decimal 85. 2545, 2580, conectado 2090, 6390, vamos embora. Boa. Batista 50, 3178. 3178, desce para 2000 pés, o ajuste no 04, autorizado LS, reporte estabilizado. 2014, reporte estabilizado. direita 219, no zero. Até o quilo, autorizada a decolagem, uma centena com 12. Quilo de decolagem, uma centena com 12. Livrou na escuta. No 076, táxi Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette, portão 612, gol no 076. No 604, autorizada a decolagem, uma centena com 10. 324, cópia. Chamei 6224, cópia. Oscar Hotel Kilo, controle. 19-8, bom gol. 19-8, Oscar Hotel Kilo. Oscar Hotel Kilo. Oscar Hotel Kilo, contato radar, submantenha nível 120, voa coral da presente. 120, voa coral da presente, Oscar Hotel Kilo. Saída Pucajama, após direto. Controle 19-8, torre 18-6, transponder 5-1-1-0. Usado Aracaju, 190, decola aberto para o destino. Saída Puca, Jamo, após DCT. Controle 19-8, a torre 18-6, e o transponder 5-1-1-0, Xenero 6224. 6224, correto, reporte pronto. Porta lá. No 78, completa a aproximação, torre 98, decimal 6. 3278, boa noite. Então 3305, submantém o nível 330, centro Recife no 25, decimal 45, alterna no 26, decimal 85. Um, dois, cinco, quatro, cinco, alterna no 2685, boa noite. Salvador, boa noite, 3178, TAM, BLS, que foi baixar travado. 3178, boa, pouso autorizado na 10, o vento é uma centena com 10. 3178, pouso autorizado para 10. Reser 4, submantém nível 370, chame centro Recife no 25 decimal 45, alterno no 26 decimal 85. Recife 2685. Três 178 aos 31, direita 219. Direito 219, tá 31, 78, boa noite. Oh, boa noite, tá 3178, tá na Alfa. 3178, táxi Alfa Juliette, moda 13, bate 1. Alfa Juliette, bate 13, hein? Oh, boa noite. Alfa Juliette, moda 3, 1, 7, 8. Prossiga. Poderia baixar mais pressão, Alfa? Subi, mantenho nível 100, Oscar Hotel Kilo. Kilo, grato. Rio 5972. Rio, escute a Whisker, guardando na São Galeão, então. É só para confirmar, qual seria a nossa subida, o destino é Galeão, por gentileza? Dael Leda, após Leda, vou direto para Pidev. Dael Leda, depois direto para Pidev, ok, muito obrigado. Centinela 6224, pronto, puxa acionamento. 6224, autorizado, reporte táxi. Ordenado. Oscar Hotel Kilo, serviço radar terminado, 59 milhas sudoeste do VR de Salvador, mantenha nível 100, chame Lielzi no 20 decimal 1.